Mano, falar com o Cascão, mano. Alô? E aí, João? E aí, Boca? Firmeza? Aí, ô, Boca, é o seguinte, mano. Já falou pra você aí, você tá de jogo aí? Tô. É que eu tô enquadrado aqui, mano, aquele polícia daquela tática lá de novo, os caras tá me enquadrando aqui, é o seguinte, já falo, se esse cara terminar de fazer o serviço deles aí, que é a cara deles, né, mano, depois eu vou colar na jogo aí. Firmeza, vou ficar aqui esperando aqui. Então falou. Falou. Aí. Ah. Se você vê que passar mais de meia hora sem ligar, você dá um toque no telefone aí que você tá ligado, que eu não confio nesse cara não, né, meu? Não esquenta, você tá mais ou menos aonde? Eu tô tipo aqui perto do Marizal, no Campo Limpo aqui. Firmeza. Alô. Falou. E aí, João, os caras te soltaram? Caralho, meu, tá tipo pé de urso, não pode andar pra lugar nenhum que você toma em quadro, meu. Aí, pior que se o problema fosse eu, e daí, mano, que eu tenho um monte de passagem mesmo e eu não tenho opção. O foda é que os caras embaçou na bombeta e na camisa da vida louca, os caras tá achando que o bagulho é facção de crime, esses bagulho aí, mano. Não sei qual é que é, mas aí, mas tá pela ódio. Mas assim mesmo, a inveja é foda. Tô vivão, vamos viver. É vida louca, é né, João? Não é fácil não. Às vezes na Diogo se pá, até na Fundão. Que tem? Tô enquadrado, com a mão pro alto. Gambé ainda vem falar que eu sou forgado. O meu boné já pede pra olhar. E aí, neguinha, facção, como é que tá? Aí, chefão, a fita é o seguinte: só tenho a dizer que 19 não é 20. E facção é coisa de escadinha. Eu sou periferia do capão, só faço a minha. Tô no rolê, voltando pra minha casa. Tava curtindo um baile lá no Asa. No Asa Branca, de Pinheiros. Algema o neguinho, Steve é maloqueiro. O preconceito já volta a imperar. Gambé olha pra mim, pra ver se eu vou gelar. Cê tem passagem, tem DVC. Quadrilha vida louca, né neguinho, cê vai ver. Na madrugada, só eu e Deus. Nenhuma testemunha pra falar o que aconteceu. A fé de Jó derruba até montanha. Gambé na nóia, olha pro outro e se estranha. Não sei dizer, mano, qual é que é. Só sei que Deus é mais, eu tô vivo pela fé. Aquela noite, tava macabra. Puta Gambézica, ele não se conformava. Que eu no rolê, tava saindo fora. E eu pra atacar, saí gingando até umas horas. Sou vida louca, João, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. É vida louca, é, na mó moral. Invejoso, perde a linha, perde break e passa mal. É vida louca, João, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. Sou vida louca, João, na mó moral. Neguinho de favela, que as meninas pagam um pau. 10 e 20, negro, na leste noturna. Bola que bola o plano, quem quer fortuna. Luxo pra coroa e uns pano da hora. Bride no pulso e os malote de dólar. Um Impala na garagem, nego novinho. Estilo vida louca pra tacar o Zé Povinho. Então cola com ele que eu quero ver. Que cor que ele é e o vidro é degradê. Cê deu uma sorte, hein, uma cara de dólar. Reúne a família, abastece e sai fora. Não vou me jogar, preciso ficar. Na leste eu nasci, a leste é meu lugar. E vou desligar, uma bacona colou, aí já vai enquadrar. Que carro bem louco, quem é seu, cê pagou? Que nada, chefão, herança do meu avô. Cê faz sua cara que eu preciso ir. Os mano da sul tá esperando por mim. TR1, Steve é new por aqui. Aí, negui, pegou mó boi, pode ir. Nessa hora a gente vê, chefão, se vale a pena ser um vida louco, robôzinho do sistema. É vida louca, é nejão, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. Sou vida louca, João, na mó moral. Invejoso, perde a linha, perde break e passa mal. É vida louca, é, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. É vida louca, João, na mó moral. Neguinho de favela, que as meninas pagam um pau. As mina da quebrada fala que eu pareço mal. É, será que é isso que elas pagam um pau? Só sei que eu me pergunto, então, cê quer o quê? cê tem conceito, mulher e proceder. Você é vida louca e canta rap, cê é foda. Acho que é isso que as minas se empolga. Será que não fosse tudo isso era assim? Sai invejoso, dá uma ruda aí pra mim. Aqui é vagabundo e vida louca até umas horas. Se você não leva mal, eu tô saindo fora. Liguei o Golfão 00 GTI. Aí neguinho, encosta aí, documento RG, habilitação. Se não tiver impune, ha, o camburão. Aqui eu falo, cê escuta, eu sou autoridade. Uma mentira de farda vale tipo 10 verdades. Então neguinho, vida louca, cê não era todo pã. Pagava de guerreiro, de rap do amanhã. Dá uma olhada na quadrada que tá engatilhada e seu pá. Na sua cabeça cê não vale mais nada. E cê vai ser vida louca lá no céu que é sua. Cara junto com Dimas, Bob Marley, Malcolm X, Che Guevara. Aí seu guarda, dá licença, agora eu posso me expressar. Quem sou eu, quem é você, pra querer alguém julgar. Aprendi que o ser humano nunca sabe o amanhã. Hoje tudo hobby raro, depois bom dia Vietnã. Se você pensa que é Deus, para tudo comandar. Eu que sou o Zé Ninguém, que com nada quer ficar. Mas não sabe os comandantes, o que sabe o Zé Ninguém. Que quer queira, quer não queira, vamos todos pro além. O além é um mistério, quem vai nos responder? Eu sou tudo, não sou nada, diga então quem é você. Se dissermos que é Deus, eu não vou acreditar. Porque se você é Deus, quem está no seu lugar? Sou vida louca, é nejão, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. É vida louca, é na mó moral. Invejoso perde a linha, pede breque, passa mal. É vida louca, João, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. É vida louca, é na mó moral. Neguinho de favela, que as meninas pagam um pau. Ei, cara, você deixa eu ir? Já faz algum tempo que eu gosto de ti. Falei pra minha mãe pra gente casar. Agora mudei e não sou mais de ficar. Cê gosta de mim ou do meu malote? Eu vou desligar, eu tô achando que é trote. Lembra quando eu não era lembrado na quebrada? Andava de Havaiana e de bermuda rasgada. Você olhava só pro bunda lelê. Agora vende a gamamou pro karatê. É vida louca? É, nejão, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. É vida louca, João, na mó moral. Invejoso perde a linha, pede breque, passa mal. É vida louca, é daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. É vida louca, João, na mó moral. Neguinho de favela, que as meninas pagam um pau. É verdade que a mulher moderna gosta.